4060. Alô, Salvador, Azul 4207, Romeu 1, no pushback acionando. Posso falar? Azul 4207. 4207, reporta no 01. Afirma. Autorizado, chefe de ataque. Autorizado, ótimo ataque. TAM 3895, na escuta? TAM 3895. Que é via Elefa, Pesuru 21, resto conforme, confere com a rota? Afirma de Pesuru 21, confere, direto 3, direto 4. Correto, ponto para 4, tempo? Afirma de autorizado então, Guarulhos, nível de voo 340, via Elefa, Pesuru 21, restante conforme a rota do plano. Decola a puta 10, mantenha a reta até cruzar os 2 mil pés da terceira milha, após curva direita. Perfil subida da Arbor, transição Elefa. Controle 1208, torre 1086, transponder 5033. Dado Guarulhos 340, via Rádio de Sônia, que é o da 10, mantém o eixo de 3 mil, ou 3 mil, pode correr direita. Vai dar Arbor, transição Elefa, controle 208, transponder 0033. Correto, portão 2, chame pronto, tá? Papatango, Micro Bravo Uniforme, Aracaju 190, pronto, corta? Conforme então, Aracaju, aprovado nível 1 no 90, direto Aracaju. Decola pista no 7, curva esquerda, perfil de subida Pulca, Jamo, transição Caju. Controle 120, 120, decimal 8, torre 108, decimal 6, transponder 5023, Micro Bravo Uniforme. 0 para 170, formação Lima. WebJet 6740, acionando a identificação, desce para o nível de voo 060, chegada a Mari. 060 na Mari, autoriza a proa de Duna. Negativo é o número 2 na aproximação, voa Itato. Itato, a chegada a Mari, descendo para o 060, 6740. WebJet 6740, voa Itato. Itato, 6740. Passando o Juliette, estamos no Porto Seguro. Estimativo, Porto Seguro, aprovado nível de voo 100. Decola a pista 10, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva direita, subida Coral. Controle 120, decimal 8, torre 186, transponder 023. Positivo, passando Salvador, boa tarde, Bono. Bom dia, número 777, 1777, autorização. Porto Seguro. 253, eu transpondo no Papa Zulu. Poderia cotejar novamente? Foi intercotado por outra aeronave? Coteje novamente, por gentileza. Porto Seguro, a centena autorizada, decola da 10, mantém 2.800 após curva direita, Coral. 128 ao controle, 86-0253, eu transpondo o Papa Zulu. Ativo, o PAT 3 está pronto para acionar? Ah, daqui a 5 minutos. Deixa eu ir falando nessa, Tango Zulu. Certo. Bônus 777, atendendo aprovado por seguro, 320, portal 5, só instante corta, bônus 777. 10 está na escuta, tá pronto para corta. Só instante, por gentileza. É decoral, né, previsto? Não, é Dael Leda, depois Bidev. Dael Leda, Leda Bidev. É, Dael Leda, Leda Bidev. 777. Pioneiro no Uno. O Pioneiro Uno Uno agora está mantendo o nível 160 para a descida, está voando para o São Mário. Pioneiro Uno Uno, passando a identificação, desce para o nível de voo 060, vou em Mário para a chegada Mário. Está descendo para 060 na chegada Mário, Pioneiro. Controle Salvador, boa tarde. Bom dia, o 35220. Objeto 6740, desce para o nível de voo 050. 050, 6740. 35220, acendo a identificação, desce para o nível de voo 050, chegada AMAN. Identificou 050 AMAN, 5220. Campinas, 110, 330, táxi direito via Índio. Quando esperam no 0, torre 18, torre 6, altímetro 1014, no 04, Goiás. Ok, direita da Índia, quando espera 18,6 ou 4,207. Começando o curso final no 7, Vitor Índia Juliette. Autorizado pouso, pista no 7, vento 100 graus, 10 nós. O Vitor Índia Juliette. Autorizado pouso no 7, Júlia. No 777.4. Cópia. 3,7,5, tá 3,8,9,5, pushback, acionamento autorizado, time táxi. Livre funcionamento, 3,8,9,5. Voo 1,7,7,7, aprovado porto seguro, nível de voo 3,2,0, via Bidev, após Bidev, direto porto. Decolagem, pistão no zero. Mantenha reto até cruzar 2.000 pés na terceira milha, após curva direita. Perfil de subida, confirma, da El Leda, Leda, Bidev. Controle, 1,2,0,8, torre 1,8, decimal 6. Acione o código 5037 GO 1 no 777. Para Porto Seguro. Na Dael Leda Bidev, transponder 5037 1208 1862. Ok, o 5037 é o código, porta 5, chama o ponto de taxamento GO 1 no 777. É, confirme, eu não entendi a sua última mensagem. Confirmo, está no portão 5. Chame pronto para puxar e acionar. Positivo, no 5. Reportarei, obrigado. Autorizado para o uso, os 3, foi no solo, foi os 3,8, fui transjeto, autorizado o backtrack. No corte 4,4, está na frequência. Pode manter a velocidade, 6740. Autorizado, 6740. Pode manter. Objeto 6740, desce para 3.000 pés, ajuste no 0 no 4. 3.000, 10 no 4, 6740. Pioneiro 1 no 1, informe a velocidade de cada. Está mantendo a presente 240. Tem condições de manter 240 até a Duna? Pioneiro 1 no 1, tem condições de manter 240 nós até a Duna? Até a ITAP teria condição. É, duna, de ITAP para duna a gente tem que configurar a aeronave. Ok. 35220, informe sua velocidade de cada. Acelerando até 240. 35220 tem condições de manter 240 até duna? Afirmo. Mantenha. Mantendo, 240 até duna. 5220. Então, 3795, autorizado táxi via Índia, ponto espera da 1-0, chame torre 118, decimal 6, ajuste de altímetro no 0 no 4. Via Índia, ponto espera torre 26, ajuste 1014, 3895, 4. 08, boa. Pesador azul 40060. O azul 40060, completa sinal LS, chama torre 1 no 186. 186, obrigado. Zero LS, parou o 6740. Afirmativo, 10 para 2 no 10, ajuste no 0 no 4, está autorizado LS, 7760, 6740. 2014, autorizado LS, 6740. Controle Salvador, Azul 4207, boa tarde. Azul 4207, contato radar, sua para o nível de voo 360, saída da EL. 360, saída da EL, 4207. Trip 5220, 10 para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. 3 mil no 0 no 4, 5220. Controle, o pioneiro 1-1 pode prosseguir para o 050? Pioneiro 1-1 está autorizado 050. O pioneiro 1-1 reduz para 220 nós, a número 3 na aproximação. Reduzindo para 220, o pioneiro como número 3. Pioneiro 1-1, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o A360, limitado pelo localizador. Esquerda, proa 360, limite ao lote, pioneiro. Pista no zero. Livre pouso na 04060. Siga. Guardião 07, confirme, direto Salvador. Guardião 07, reporte parte de situação. Movendo o Batango. Prossiga. Papatango, levanta. Papatango está no ideal de descida para ingresso no corredor forte, é o número 7. Papatango, meu Papatango, desce para o número 10, ajustando 0 no 4, ingresso no corredor forte, reporte para ingresso no Interlagos. Voltará para ingresso no Interlagos, o Romeu Batango. Zero, árvore neta, apenas o 21, 1208, controle 505 no transponder, gol 1270. Gol 1270, acontecimento correto, estamos pronto para pushback acionamento. Estamos pronto para pushback acionamento, gol 1270. Falando a Delta Tatá para teste. 290. Barra 5. Obrigado. 2050. Gente, mantenha. 0050, pioneiro. Gerência, atenção no 0670. Webjet 6740, completa sinal LS, chama torre 1-1-86. 86, boa tarde. Trip 5220, desce para 2 no pés, ajuste no 0 no 4, está autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 no 0 no 4, reportará estabilizado. 5220. Já. Azul 4060, solas 43, direita, solo 121, décimo 9. Da direita, chama 269406. Olá, Salvador, boa tarde, é o TAM 3191, autorização Galeão 340. TAM 3191, na informação, Mike, agora de cópia. Afirmativo, gente, na Mike, 3191. Fala Salvador, bom dia, Azul 4060, livrou. Azul 4060, autorizado táxi via Alfa Juliette, posição 01. Alfa Juliette 01, 4060. para 2000. Pioneiro 1-1 pode descer para 3.000 pés, o ajuste é 1-0 no 4. Para 3.000, pioneiro. Copy. 3191, prossiga. 3191, autorizado Galeão, nível de voo 380, via peso 1-0. Pistão 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 120 decimal 8, transponder 5044. Graus 129, autorizado pouso, pista 1-0, checando o trem. Autorizado pouso na pista 1-0, 6740. 3895, decolado 245, controle 120 decimal 8. Controle 208, 3895, bom dia. Camarada 3891. Torre, o Guardião 07. Controle Salvador, 3895, transfere, saída Arbor. Tá, 3895, contato radar, sobe pro nível de voo 340, saída Arbor. 340, saída Arbor. É, possibilidade de vapor de Obdude ou Sebed? Tá, 3895, mantém a saída. Mantém a saída. 45, taxa da Baitef, Guardião 07. Ok, agilizando, tá livre de aproximação, parte 5, reporta curta final, Guardião 07. 220. Primeiro 1-1, desce para 2.000 pés, ajuste 1-0 no 4, está autorizado ILS, reporte estabilizado. Desce para 2.000, reportagem estabilizado, pioneiro. Salvador, muito bom dia, Trip 5220, final da 1-0. Trip 5220, continua a aproximação, João Arep, está livre. Aguardo, 5220. 25, 420, saída da Azul. Guardião 07, vento 100 graus, 129, utilizando reporte solo controlado. O 3895 está autorizado direto elefo. Direto elefo, 3895. 9. Direito 219, web 67%. Solo Salvador Web 67%, Bruno. Objeto 6740, autorizado táxi via Alfa Juliette. Alfa Juliette, 6740. Objeto 6740, a posição é 02. Posição 02, 6740. Chega o Juliette para a Delta. Zero. Entre Lifosa no zero, trip baixado e travado, 5220. Guardião 07, considerando o solo de 48, no corte de frequência. Pioneiro 1-1, está no curso localizador. Pioneiro 1-1. Completa final, ele chama a torre 1186. Chama a torre 118,6, pioneiro, obrigado. Visão, guardião. Autorizado. Trip 5220 no solo ao 50, livre à direita 121 decimal 9. Direito 219, grato. Solo Salvador, muito boa tarde. Trip 5220, livrando. Trip 5220, boa tarde. Autorizado táxi via Alfa, Kilo, parte 3, posição 04. Alfa, Kilo, parte 3, para a posição 04, 5220. Para o táxi, Sabatão, Juliette, Bravo Delta, 04 de POV, 4 e 30 de autonomia, alternando Salvador, para o parte 3. Juliette, Bravo Delta, autorizado táxi, via Fácil, Índia, ponto de estrada 10, chame torre 118, decimal 6, ajuste o altímetro no 014. Direto Anzulu, livre sonate, um ponto para táxi. Primeiro, Uno Uno, plano visual, cheque trem, livre pouso na 10, venta de 1 no 0 graus com 139. O trem de pouso está baixado, travado, livre pouso na 10 para o pioneiro. Então 3895, chama Recife 1288, alterno 1260. Recife 1288, 260, 3295, bom dia. Direto Anzulu, autorizado táxi via Pátio Índia, quando espera da 10, chame torre 118, decimal 6, de altímetro no 014. Direto, autorizado via o táxi via Pátio Uno, após Índia. Vamos ver até a Papá, reporta para ingresso 97. Módulo 23191, posição 07, pushback sanamento. Uso do mesmo ali, mantém pista 10. 3191. Mike Bravo uniforme ali, mantendo a 7. Alô, Salvador, bom dia, WebJet 5722-350, Recife, cliente da Mike, homologado RNAV para 4. WebJet 5722, autorizado Recife, nível de voo 350, via Upper Whiskey 58. Fichão no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 120 decimal 8, transponder 5053. Juliette Tanguzu, muito boa tarde, mantenha o ponto de espera e aguarde. Decolando da 10, primeira curva esquerda, Pucacaju, Upper Whisky 58, é a primeira aerovia. 208 no controle, 5053 no transponder, vai objeto 5728, posição 9. Objeto 5728, contingimento correto, estamos falando para o pushback acionamento. Semanenta, push acionamento, 5728. Bravo Uniforme, mantenha a posição e aguarde para a decolagem. Salvador, bom dia, é o Papa Romeu, mais Papa Lima. Torre o Pioneiro, ONU ONU na Delta para cruzamento, informa que vai prosseguir para o pátio de autoridade. Gente, então reporta... Estou autorizado a ingressar via pista até o pátio de autoridade, Pioneiro Nono. Afirmativo, está livre ingresso na pista para o pátio de autoridade, reportará... Livrando a pista, o Pioneiro ONU ONU. Juliette Bravo Delta, 120 decimal 8, é a frequência do controle. 08, obrigado, bom dia. Bom dia. Palima, confirma radial de Salvador. Radial de Salvador, 330. 330 graus. Código acionado é o 0275, confirme. Positivo, 0275 Transponder. Patrulha, bom dia, do Babatango, Juliette, Bravo Delta, decolando, Cisco. Santana, confirme. Eu pegou a mensagem que foi cortada, tá? O Mike Papalima solicita Feira de Santana, confirme. Negativo, Udo Plaza, Sierra, Juliette, Bravo Delta. Sierra, Juliette, Bravo Delta, informe a Proideal para o destino. Tarde do Papatango Juliette Bravo Delta, decolou na sua escuta. Com a proa 160, senhora Celestino. O Pioneiro levou a pista. Sente, Pioneiro, até a próxima, muito obrigada. Bom trabalho. Sente, informa o destino, Juliette Bravo Delta. Confirme. Destino do Juliette Bravo Delta. Destino é Delta. Para o Tex. Trabalhando, Tex. Informa o nível de voo. 080. Juliette Bravo Delta, acione 5007. Ok, vai trocar aqui, 5007. Controle autorizado, vai papai. Tá autorizado, Mike Papalima. Papatango Juliette Bravo Delta, contato radar, sobe para o nível de voo 080, saída Coral. Entenda da Coral, Bravo Delta.